não passou, passei. Dinheiro sujo da pé cega, yeah. Galera, está bem de casa, sem Miami. Quem quiser se enganar.